descobri em você um jeitinho maldoso que eu nem sei dizer. Com esses olhos que falam umas coisas que a gente não pode nem deve esquecer. Não falando da boca nervosa e aflita que nega e deseja. Você é toda malícia, é toda carícia que afaga, que xinga, que beija. Eu só sei que se vê a sublime tortura do amor em você. Eu bem sei que você é bonita e me faz delirar, pois acende a fogueira, eu queira ou não queira, me deixo queimar. Trago em meu coração a mágoa e a desilusão. O destino é quem sabe ou não. Vivo pensando no mal, no que pode acontecer. Sei que você me despreza e eu não posso mais sofrer. Ai não, eu fiz tudo, não posso esquecer. Você, você, você, você, você, você.